3520 no total 33, nível táxi de Alfa e Juliette. O portão é o 04. Matias, via Alfa Juliette para o 043520. Boa noite, no meio, pode prosseguir para 2000? 3-2000, livre ILS Rei, informe localizador. Repórter, boa noite, no meio. Estabilizado, boa noite, tudo bem? Que complete sinal ILS, 162-195. 1895, obrigado, boa noite, tudo bem? Salvador, bom dia, gol no 8-1-6, final, baixar travado. Bom dia, gol no 8-1-6, tá livre o pouso, na 1-0, vento é 1-7-0 graus, 0-5-9. 2-0, pouso, 1-0, gol no 8-1-6. 8 no meia, no solo aos 45, táxi autorizado, via Alfa Juliette, o portão 03. Tem de Alta Papá. Tem de Alta 70.2R, chame de Alta Papá. Já Delta Papá, desça para 3.000 pés, ajuste 1906. com o PM, tem intenção de pousar na pista 190 ou na 17? Na 197. Ok, desce para 3000 na escuta para modificação das regras e pouso visual 197. Delta Papá. Ajuste 1016, o dia Delta Papá.